pode ser uma meia dúzia, até lá na minha escuta. Informo que após decolagem era uma temperatura de 3 mil pés antes de curvar a esquerda para Santa Gole. Passou, pode agora uma temperatura de 3 mil pés, tá? 3 tem as instruções. Salvador, bom dia. Tamires 454, taxi 6 Delta, na sua escuta. 3454 da TAM, vai prosseguir seu táxi via Alfa Juliette Porta 612, precisando passar em tráfego da companhia à sua frente. Afirmativa, após o tráfego, Alfa Juliette 612, Tamires 454. Quatro da TAM, mudança no gate, sua posição será agora 09, tá? Exato. Ok, 09, 3454. Bom dia, gate 7, uma só Juliette, atualização Galeão. Caçador 06, prossiga corredor Axé 500 pés. 06, acidente. Controle de corredor, ataque para o campo. Siga. Para a pouso do Nhandina, ataque para o campo. Visual com local de pouso. China, já, está visual com o local de pouso. Hotel Yucatán, controle. Volta 3304. Prossiga 3304. É, informação, a pista nesse momento está operando só 1805 metros. Galaxy Fox, controle. E a 28 somente os últimos 90 metros. Obrigado. Tente tráfego helicóptero sentido oposto, mantendo o litoral a 500 pés. Bravo que você Fox. Tente do tráfego, mantendo com 9 mil pés, não achar o Bravo que você Fox. Salvador, bom dia, TAM 3602, informação Juliette. 3602, a sua identificação, autorizado chegada a CAI, desço inicialmente para o nível 040, estou tímido no 014. Confirmando o nível para a descida do 3602? 040. Salvador, confirma, está 3602. Desça para o nível 040, 3602. É 040, para sua informação, a transmissão faz toda intercortada. Gente. Voo no 605, cópia. Voo no 605 autorizado para o Galeão, nível 360, via Apesulo no 4, decola da pista 28, curvando à esquerda, seda gole e val pós direto posição CRAT, controle em 1198, transponda 5512. 360, autorizado Galeão, plano de voo 28, esquerda saída, gole e val pós CRAT, controle 098, 5512, voo no 605. Estimativa aprovou 360 nível, chame para pushback acionamento, faltam 7. 360, chama aí. Olha, o Mike é 43. Siga. Mike é 43, dirigindo 4000, solicita 2000, senhor. Desça para 2000 pés, na proa de lama, Mike é 43. 2000 lama, Mike é 43. Controle Salvador, Alfa Vitor, Juliette. Alfa Vitor Juliette, pro seu corredor Axé, meu pé. Ciente. Alfa Vitor Juliette. Sei Fox, trote, foi passando o farol da barra, brava que sei Fox. Brava que sei Fox, controle Salvador. Prossiga. Foi passando o farol da barra. Confirme, senhor, está com interferência de rádio pirata sem ter cortado. Informe passando o farol da barra. Galaxy Fox, informe passando o farol da barra. Ah, agora sim. Reportará passando o farol da barra sem forte interferência de rádio pirata. Gente. Bom dia, tá 3663. 3663, mantém a proa até 2000 pés quando curvará a esquerda no perfil da Gólia. 2000 esquerda agora, 3663. Pode voar a Gólia após 2000? Positivo. Obrigado. Hotel Fox Alpha, poderia informar o estimado para Comodatuba? Aguarde, ó. O Bravo que tem Fox passou fora da base. Tá, visual com o Veracruz. Gente, modifique frequência para 12345, o Bravo que tem Fox. 12345 até a grande. Liga. Capital Nematanga, prossiga. Capital Nematanga, prossiga. 602, reduz a velocidade para 2190 nós. 210 nós, 3602. Hotel Lima Tango, prossiga. Hotel Lima Tango, o controle está me ouvindo. Para Guarulhos, agora está sendo gole, Eval, pós direto a Yildiz. Agora Eval, muito obrigado. Abraço, 333, ciente, Hotel Fox Alpha. Hotel Lima Tango, prossiga. Controle Salvador, é o Papatango, Hotel Lima Tango. Prossiga, Hotel Lima Tango. Hotel Lima Tango, prossiga. Eu falo o gol da 0557, por espécie na meta. 07 vai guardar o término do o início do táxi do Airbus que estava no 08, pode ser autorizado. Tenho estimado para o ingresso ao terminal de Ilhéus. Alfa Vitor Juliette, atente a tráfego, posição de 12 horas, 3 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés. Ciente, Alfa Vitor Juliette, assim que visual informará. Hotel Fox Alfa, modifique frequência para 1-2-3-4-5 para conexão de demais tráfego. Na terminal de Ilhéus, faça contato 1201 no. Alfa Vitor Juliette, controle. Alfa Vitor Juliette, visual com tráfego. Gente. Paulo Salvador, muito bom dia. É o 330402, prospecto acionamento. 3304 no portão 2, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi de 28.33.04. Te informa passando pitu, informa visual com aeródromo. Informará, o Tony Passango, já está visual com aeródromo, está com o prod do farol de Papuá. Hotel Lima Tango, chama agora a torre 118.6, bom pouso, Hotel Lima Tango. 118.6, Hotel Lima Tango. Dan 3663, passa nível 120, chama o centro Recife, frequência 1288, alternando 133.25, bom pouso. Começou, boa viagem. 288.13.25, boa. Ataque seu TAP 3859. POB, 1-1-5, 4 horas e 35, Campinas. Sente livre táxi via Juliette, Alfa e Golf. Pode esperar 228, chamar a torre em 1-1-8-6-1-6-12. Juliette, Alfa, Golf, 28-1-1-8-6-12. Inicial, gol número 05. Ativo, número 05, inicia, chama para o táxi. Chama para o táxi, gol número 05, obrigado. Tan 3602, reduza para 80 nós. 180 nós, 3000, permanece 1014? Sim. 1014, o ajuste ainda? 1014. 1014, obrigado. Mike, Eco, X-Ray, curva esquerda pro 2, 1-5, informe na radial 285, viagem Salvador. 2-1-5, reportará radial 285, viagem Salvador, Mike, Eco, X-Ray. Siga. Siga para o controle. Controle Salvador, bom dia, Gol 982, informação Juliette. 982, aciona a identificação, autorizado, chegada, CARI, desça para o nível 040, ajustou o altímetro 1-0-4, vigilante. Então, senhor, a mensagem está intercostada até que nível 40? Possível, nível 040 na chegada a CARI. 040, CARI, 1982. Foi solicitado manter 250, pode acelerar? Positivo. Obrigado. Gol 605, tá livre táxi, e a Juliette Alfa Golf, ponte esperada 28, vai chamar a torre em 1-1-3-1-6-12. Juliette Alfa Golf, ponte espera 2-6-12, uma boa gola no exército. Que o TAN 3304, gentileza, repita os dados. Gol táxi, 3 horas e 40 de autonomia, 155 pessoas a bordo, alternando com o fim. E Cintia, o 3304 vai seguir após a aeronave da Gol para o ponto espera 28 via Índia, Alfa e Golf. Quando lá vai chamar 3862, vai manter pronta de 3000 pés após correr na esquerda para a saída Gol. Gol, Índia, Alfa, Gol, ponto espera 3826, manter a proa da 3 no médio da esquerda da Gol, da 3304. Prossegue para Veracruz. Sim, São Paulo e Juliette, prossegue para Veracruz na vertical com Farol da Barra. Modifique frequência para 1, 2, 3, 4, 5 para correlações com demais tráfego, Alfa, Vitor, Juliette. Sim, coordenação livre, Alfa, Vitor, Juliette. Controle Mike, Eco, X-Ray na... do curso 285 do VOR na final, já visual com o campo. Chama agora a torre 108-6, bom pouso, Mike Eco 3. 108-6, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Varglog 6514, cruzando 180 para 160. 3602, desça para 2000 pés, informe, interceptando a radial 285 do VR Salvador, TAN 3602, ajustou o altímetro 10-14. 6142000, pode completar como RNAV, o 3602? Pois é, informa passar o serviço 363. Vai informar. Controle Salvador, bom dia. Variglog 6594, cruza 180 para 1160. Variglog 6594, sua identificação, autorizado, chegada a CARI, desça para o nível 050, estou altímetro 1-0-4, vigilância. Gente, 1014, descendo para 050, vigilância. Siga. 090, confirmado a chegada para a CARI. Golf. Golf Mike Alpha. Let's copy here, sir. Confirma. Golf Mike Alpha. Aciona a identificação. A 42 milhas oeste de Salvador, Mantém o nível 1-0-0, serviço radar terminado. Chame agora, centro Recife, frequência 1-2-8-8, alternando 133-25, boa viagem. 1-2-8-8, 133-25, bom trabalho. Sente agora. Alfa, contato radar 59 milhas noro-sudoeste de Salvador, voe na proa de Cari para chegada, estou altímetro no 0-4, vigilante radar. Tem possibilidade de cancelamento, para seguir direto para o de Gente, Golf Mike Alfa, regra de voo modificadas ao 1229, desça para 2500 pés, estou altímetro no 0-4. E a próxima é o Serra Vitor 364, tá 3602. Completo procedimento, chame agora a torre 1186, bom pouso. Obrigado, até depois. Decola da 28, mantenha a proa de 3 mil pés, após curva esquerda, saída Gole e Val, após direto posição, eu disse. Frequência do controle em 118 decimal, correção, 119 decimal 8, torre 18,6, transponda 5520. Informe o VC50, decola da 28, mantém 3 mil, após curva esquerda, Gole, Eval, eu disse. Nível 340 e 198 o controle, 86 a torre e 5520 é o transponder, o Chanel 63 ou 9. Correto, chame para push no portão 1. Obrigado. Qual é o Mike Equestria aguardando na Eco antes da Alfa? Mike Equestria para o pátio 3 está livre via quilo. Livre via quilo para o pátio 3, Mike Equestria. Desça para 2.500 pés, informe passando Serra V 363. Confirma? 363, gol. 1982. Log 6514, desça para o nível 040. Para o 040, 6514. Bom dia, tá 3859, mantendo a proa. Contato radar, suba para o nível 360, perfil, vou levar o sagaz. 360, então, agora curvando a esquerda para o perfil, gole sagaz, tá 3859. Controle de Salvador, gol 1888. 1888, sua identificação, autorizado, chegada Karen. Desça inicialmente para o nível 050. Ajustou o altímetro no 04, vigilante. Gol 1888. No 888, reduz a velocidade para 250 nós. Já estamos voando com 250. 01, Chanel 63 ou 9? Autoridade para o táxi, Chanel. Vamos chamar para o táxi, Chanel 63 ou 9? E o Mike Serra Golf confirma empate que se encontra a pista que cola. Ata ciente, pronto, cópia. Autorizado conforme Serra Novembro em Aquitango, nível 085 direto, decola da pista 1-7, curvando à direita, corredor visual AXE restrito 1 no meu pé, frequência do controle em 1-19.8, transponder 5532. Afirmativo para acionamento de táxi com a torre 1862, bom voo. Falou, Salvador, bom dia, o TAM 3602 livrou, tá na Alfa, antes da Alfa aguardando. 3602, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, TAM 3602. O Lima, Kilo Zulu, cópia. Lima, Kilo Zulu, autorizado para Aracaju, nível 090, via Golf 677, decola da pista 17, curva esquerda, Seda Conde, controle em 119.8, transponder 0254. Estimativo Lima, Kilo Zulu, pessoas a bordo. Gente, acionamento livre para o táxi 18612, bom voo. Dois Salvador, mais uma vez muito bom dia, gol na 605, decolou da 28 na sua escuta. 605, bom dia. Contato radar sobre nível 360, perfil Golia Eval. Golia Eval ao 360. Golia Gol 1982, passando Serra Vista 3003. Complete aproximação, chame agora a torre 1086, bom pouso. 186, boa. Arg Log 6594, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro 1094, informe interceptando a radial 285 do VR Salvador. Descendo para 2000, ajuste 1014, informará interceptando a radial 280, 6594. Controle Salvador, voo 1888, solicito o RNAV da 28. Ciente no 888, voe na proa de Cari após Serra Vista 363. Ciente, Cari após Serra Vista 363. Chanel 63 no 1, autorizado táxi via Índia, Alfa Golf, com a espera da pista 28, vai chamar a torre em 118.612, bom voo. Livre táxi via Índia, Bravo Golf, ponto de espera da 28, torre 118.612, 63 no 1, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, 3454, formação Silva. 3454 Recife, nível de voo 330, guarda. Guardando, seria Aron ou Puka, senhor? Aron Melim. Esse é 1288, alternando 133.25, boa viagem. 288-3325, confirmamos a 3859. Positivo. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304. Firme. TAM 3304, decolou, mantendo proa. 3304, contato radar sobre nível 360, perfil Goliofito. 360, perfil Goliofito.